Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico e progressivo, especialmente das décadas de 1960 e 1970. E começamos com os Easy Beats, banda australiana, nascida em 1964, uma das bandas australianas de maior sucesso dos anos 60, a rivalizar mesmo com os Beatles naquele local do mundo. Estivemos com um single de 1966 e um dos mais reconhecíveis dos Easy Beats, Friday on My Mind. Seguimos agora com os First Edition, banda nascida em finais dos anos 60. Tinha na sua fileira, por exemplo, a voz e o baixo de Kenny Rogers, ele, claro, um dos nomes maiores do country norte-americano. Até 1970 era conhecida como esta banda como First Edition, a partir daí como Kenny Rogers and the First Edition, uma banda que misturava vários géneros, o rock, o country e a pop psicadélica. Teve alguns sucessos comerciais no início de carreira, como por exemplo o single que vamos ouvir agora, Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, que chegou ao número 5 do top norte-americano. É um tema de 1968, para ouvir agora, a voz é de Kenny Rogers. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Someone painted April Fool in big black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no square. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in. See what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Thank you. to hold you again. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of loves, but they're never gonna see another one like I had with you. A Floresta Encantada, primeiro em 1968, com The First Edition, banda que contava com Kenny Rogers na voz e no baixo. Escutámos um dos seus maiores sucessos, Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, de 1968. Entretanto, estivemos em 1969 com os canadianos The Guess Who, com a faixa These Eyes, um dos temas do registro Whitfield Soul, de 69, como disse. Os Guess Who, uma banda do Canadá, nasceram em 1962, isto com outro nome, Chad Allen and the Expressions. Mudaram de nome depois em 1965, também com a saída e entrada de outros músicos, e a partir daí passaram então a chamar-se The Guess Who, uma banda influente em finais dos anos 60 e também nos anos 70. Vamos continuar com esta banda do Canadá, também em 1969, mas com o disco sucessor do registro Whitfield Soul. Neste caso vamos até Canned Wheat, escutar a música Key. São os Guess Who, em 1969, e hoje em destaque na Floresta Encantada. Of Judas in his dream, reaching for the piece of silver. Peter hears the call of the mocking bird from heaven, crying in the morning, having given up the key. And I still call him my friend. And I still call him my friend. On his mask and walks the road to Jericho. Matthew wears the headpiece of chrome and speed and fire. Nala guides the ark through the sea of stolen moments, searching through his mind for a place to put the key. And I still call him my friend. And I still call him my friend. The fire. Barabbas on the cross found that Jesus was the answer. The doors were open wide to all those who find the key. And we still call him our friend. And we still call him our friend. And we still call him our friend. Still calling my friend. primeiro na Floresta Encantada, dose dupla para os Guess Who, banda do Canadá. Estivemos em 1969, primeiro com o tema Desires e depois também com a faixa Key. E, entretanto, os Love de Arthur Lee, no segundo disco da banda da Califórnia, o álbum Da Capo, lançado em 1966 e com uma canção muito luminosa, Orange Skies, luminosa e psicadélica. Entretanto, vamos seguir com Wishbone Ash, a banda britânica, a banda que fundia um som mais pesado, já com algumas estruturas de rock progressivo, também durante a sua carreira a juntar o jazz e a fazer aqui também uma fusão com este género. Mas vamos até ao álbum de estreia, em que a banda ainda estava a cimentar todos estes géneros, o registro homónimo, Wishbone Ash, de 1970. Vamos escutar a faixa Lady Whiskey para esta banda britânica, os Wishbone Ash. Os britânicos Wishbone Ash, em 1970, a faixa Lady Whiskey para o álbum de estreia do grupo britânico, o registro homónimo Wishbone Ash, de 1970. E agora vamos ao espaço Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. O espaço Zuvi Zeva Zappa, em que a floresta encantada é invadida por música de Frank Zappa. Hoje vamos até 1976, até ao 22º disco de Frank Zappa, o registro Zuta Lures. Vamos escutar a faixa The Torture Never Stops para este álbum de Zappa, em 1976. Thank you.

Zuvi Zeva Zara. O momento Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada, em que somos invadidos por música de Frank Zappa, e hoje em 1976, com um dos temas do registro Zuta Lures, a faixa The Torture Never Stops. Entretanto, vamos a outro destaque da Floresta Encantada desta semana, a reedição recente de Wet Dream, o primeiro disco de Richard Wright, o teclista dos Pink Floyd, saiu em 1978, um momento em que Richard Wright foi para estúdio a seguir à digressão do álbum Animals, e que foi uma extensa digressão por todo o mundo, e antes do arranque dos trabalhos do álbum The Wall de Pink Floyd, um momento muito, enfim, muito triste no percurso de Rick Wright, já que ele foi despedido por Roger Waters durante as gravações do álbum The Wall. No entanto, vamos até aqui à reedição de Wet Dream, regressou às lojas com um remix assinado por Steven Wilson de Porcupine Tree, um disco gravado no início de 1978 num estúdio no sul de França, e é um álbum que vive muito, muito desse momento da gravação, ou seja, um Mediterrâneo a banhar completamente este disco de Rick Wright, com temas muito calmos, muito próximos também do som característico da New Age. Vamos ouvir uma faixa que não tem a voz de Rick Wright, mas acaba por ser aqui uma peça central, tem todos os elementos que conhecemos de Rick Wright, tem piano, sintetizadores, momentos calmos, saxofone, solo de guitarra por parte de Snowy White, colaborador dos Pink Floyd e que fez parte da digressão do álbum Animals, acompanhou os Pink Floyd durante toda essa digressão como segundo guitarrista. Vamos escutar a faixa Cat Cruise. É Richard Wright, o teclista dos Pink Floyd, no seu primeiro momento a solo, gravado então em 1978, o álbum Wet Dream, mas aqui no novo remix por parte de Steven Wilson. Thank you. Richard Wright, teclista dos Pink Floyd, a soar claramente a finais dos anos 70 no álbum Wet Dream, lançado em 1978 na sua versão original, acaba de regressar às lojas no novo remix assinado por Steven Wilson de Porcupine Tree, o álbum Wet Dream. Escutámos a faixa Cat Cruise. E, por que não, escutar o primeiro momento de Richard Wright nos Pink Floyd, em que assume a voz principal. Já partilhava a voz principal juntamente com Syd Barrett, no álbum de estreia, especialmente. Vamos aqui até um single de 1967, o lado B de Apples and Oranges, o tema Paint Box. Acaba por ser também o último momento em estúdio em que os Pink Floyd contaram com a guitarra de Syd Barrett. Está lá a guitarra dele nesta faixa e é então a primeira interpretação de Richard Wright a dar voz a esta música, também um tema assinado por ele. São os Pink Floyd em 1967, Paint Box, a fechar a Floresta Encantada desta semana. With so many fools playing to roles, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. Game. They're in the scene I should have been. Go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. She waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada.